Afastem-se. Afastem-se. Cuidado. O gigante crocodilo está nervoso. O animal está furioso e preparado para dar o bote fatal e mostrar o poder devastador da sua dentada violenta. E para comentar o show, vem aí os irmãos que são a referência de rock desviado e bagulho doido ao extremo. DJ Gordo, mostre seu total controle sobre o gigante. Só vou botar ele pra subir! DJ Tinha Impressão, ordene que o animal rasteje. O animal mais perto de você! Vai começar a aula de pressão. Liberem o gás do bagulho doido. E aí? Mais gás. O bagulho doido de verdade vai começar. Que comece a maior pressão do mundo. Incha de Deus. Joga a mãozinha pra cima. Quero ver. Joga a mãozinha pra cima. Joga a mãozinha pra cima. Joga a mãozinha pra cima. Agora chama o que vai te pegar. Se prepara, o animal tá furioso. O momento é agora, o show vai começar. Eu quero ver. Joga a mãozinha pra cima. Agora chama o animal que ele vai te pegar. Se prepara, o animal tá furioso. Vai, o momento é agora, o show vai começar. O Gordo e o Dinho que comandam na parada. Aqui é bagulho doido, então começa. Bate na palma, bate na palma, bate na palma, bate na palma, dois. Sai, sai, sai da frente de gordito. Sai da frente! Paysandu aí! Só quem bota fé que o Paysandu vai ser campeão da Copa Verde, joga a mão pra cima! Joga a mão pra cima! Torcida do Paysandu, bate na palma da mão! Tchá, tchá, na palma da mão! Torcida do Papão, a torcida do Bigola da Mavaia no Remo aí! Ó. E só quem é do Remo da Mavaia do Paysandu bem alto aí! Joga a mão pra cima, bate na palma da mão, palma da mão, torcida do Leão, palma da mão, só quem é filho de Deus, joga a mão pra cima, e bora fazer a contagem agora, Maninho. 5, 4, 3, 2, 1, explode! Eu vou do rei, vocês vão do rei. Pressão está no ar, Gordidinho Pressão, é bagulho doido. Eu nem sei de quem é essa festa. Bagulho doido. Eu nem sei de quem é essa festa. Chamei o Gordidinho, invadimos de penetra e comemos várias xereca, várias xereca, várias xereca. É o rock doido que tá no ar. Várias xereca, várias xereca, várias xereca e comemos várias xereca. Cheguei. Quem tá solteiro? Quem tá solteiro? Quem tá solteiro? Quem tá casado fica em casa e os solteiros comemora. Dá tchau pra quem namora, joga a mão pra cima. Dá tchau pra quem namora, eu quero bebeando. Joga pra cima, dá tchau, dá tchau, dá tchau, dá tchau, dá tchau. Eu quero vir agora acima. Você me perdeu agora. Você não me deu valor. Vou roubar o nosso amor como se fosse nada. E aí? Quando olhei no celular, vi uma mensagem de alguém me chamando de meu bem. Os olhos se encheram de lágrimas. E agora? E agora tô com medo sem saída, porque te entreguei a minha vida e você só quis brincar com meu coração. Mas eu sei. Mas eu sei, é quem faz a principal. Que em breve eu gribo rir da sua cara e vou ver. Vou baixar. Você chorar me pedindo perdão. Tá bonito, tá bonito, tá bonito. Joga pra cima agora. São amores, amores que matam. Quem tá casado fica em casa e eu sou bom. Meu amigo Igor Neves, o homem do chute certo já tá aqui, ó. Olha o chute certo do telão aí, neném. Eu tô gostando de uma prostituta. Cara de braba que mina maluca, já bateu na minha cara por causa das vagabundas. Ela é folgada e às vezes ela escuta e manda embora. Sois homens, sois homens. Vou morar na rua. Daquele jeito. Quem é cocô? Quem é cocô? Vai pro cocô. Quem é cocô? Vai pro cocô. Quem é cocô? É muita pressão no Palmeiras, maninho! A deitada tá rolando, tá rolando. Hoje vira, vira, vira, vira, vira, vira, vira, vira. E aí, Júlio da Linave? Sua primeira dama, já aqui no Palmeiras. Jorge Boninho! Hoje, segunda-feira, o festão da ressaca do Círio vai rolar lá no Palácio dos Bares. Só quem vai pro Palácio dos Bares joga a mãozinha pra cima. E bora fazer a contagem assim, ó. 5, 4, 3, 2, 1, tchau! Ei! Doido! Cordidinho Pressão, é bagulho doido! Bora, bora, bora, bora! Explode o bagulho! Puxar o seu cabelo, te dá gosta, toma bunda. Toma tapinha, toma tapinha. Pina a bundinha, toma tapinha, toma tapinha. Treme, vai tremendo, treme tudo, vai tremendo. Treme pra direita, pra esquerda, pra direita. Vai tremendo duro, o animal furioso. De amor, o goi remédio na vida noturna. Guarda aqui na zona sul, de que morra que tá gostando. Guarda o amor, é bom amor. Vida sem bicho, sem bicho. E aí, Xande sem freio. Olha só a primeira dama. O playboy, olha só a primeira dama. E aí, bola, GDK. Vai, vai! Sai mulher, ele se vai. O meu maninho Sassá também já tá na área. Lá do churrasco do Sassá. Sai mulher, e aí, maninho? Como é que tá o clima? Tá mil graus! Doente de amor. Alexandre Mustada. E nossos fugitivos também estão aqui comigo. Fala, Lanzinho Coxinha. O Aronjinho também tá na área. É a panelinha. Valdinho dos Caixa Baixa. Um abraço pra você, Valdinho. Eu tenho uma pop e as novinhas me adoram. Bora, bora! Pop e as novinhas me adoram. Quando tu andava de bike, elas não queriam, não. Agora que tu tem uma pop, ela senta, te abraça, empina o rabetão. Empina o rabetão. E meu amigo Nicolau! Rabetão, rabetão. Ele tá na área. E aí, Nicolau? Bora, A parada é putaria. É só putaria. Qualquer putaria. É só putaria. Bora ver, bora ver. Mochila nas costas, radinho na cintura. Bonezinho pra trás, só caçando puta. Bonezinho pra trás. Ajuda esse amigo, Aronzinho. Bonezinho pra trás. Amigo Bolacha. Ajuda esse amigo, Rogerinho da Brocha. Bora, caçador Hugo. E aí, Doug? Conhecida no serrão. O grande amigo Lourinho também tá na área. Meu amigo Thiago Lima. E aí, Thiago? Esse é o Cidinho Lohan. Bora, Felipe. Homem que comanda a Crocohead. Bora, bora, bora. Bora, Crocohead, tá comigo, tá aqui, ó. Puxilando as cartas, na aniversário do Leandrinho hoje aí, é? Meu amigo, dá o PDK, o Dieguinho. E as suas primeiras damas. Bora, Leandrinho. Parabéns pra você, moleque. Sucesso, saúde. Toma. Ai, caralho, porra. DJ Lohan, que doeu. Ela só tem quem é do corre. Só senta pra quem tá de... O Megalãozinho também já tá na área. Ela quer correr. Meu parceiro Elias. Conhecida. A rapaziada barbeira dos brothers também tá comigo. Bota logo no telão, neném. Eu tô com gordo e o Dinho e as novinhas me adoram. Eu tô com gordo e o Dinho e as novinhas me adoram. E o nosso amigo Alan da GDS. China. E aí, Alan? Bora, churrasco. E o nosso amigo Edgar Mofre da Baladinha do Juruna já tá comigo. E vai, vai. Bora, Boninho. Vai. Fala por aqui, fala por aqui. Tá comigo, tá curtindo o som do animal. A menina que broda de BT. Se não tiver de gordo, ela nem olha pra você. E aí, Marcinaldo? E nosso amigo Pop também tá na área. Como é que é? Nossa amiga Verena, um abraço pra você. Olha o Bola GDK também, a sua primeira dama. E aí, Bola? Meu amigo Ian despintado, você também, a sua esposa. Tá aqui do lado direito. E o nosso amigo Beto Metralha. E aí, Beto? Beto Metralha. Meu amigo Diego do Paredão lá do Murini. Ele que é primo do embaixador. Tá comigo aqui dançando, vai. Bora, bora, bora. Bora, bora, bora. Bora, bora, bora, bora, bora, bora. Vem, vem, vem, vem, já. Sacudindo. Arrepia, meu animal. Ela quer dar pra você. Ela quer dar pra você. Ela quer dar pra você. Ela quer dar pra você. O Leandro Navegante. Ela quer dar pra você. Meu parceiro Dentinho. Mas ela quer o seu vovô. E também o CDP. Ela quer o seu gostar. Olha o Renanzinho. A jogada na minha casa. E o Fiel. A jogada. E aí, Fiel dos Boi na Fita. Fala, Mel. DJ Lohan que tá tocando. Cadê o Bolacha, rapaz? Meu amigo Luan também da King Copos. Amigo particular do Gordudinho lá de Barcarena. Dia 9 estaremos em Barcarena. Prepara o setor, papai. Amigo William Desvindado. Ele e o Bola GDK. Cadê o Jabuti, rapaz? Hoje é a volta do Igor dos Punhos da Fita. Meu amigo Luciano da RL Eventos está comigo. O Rogerinho da Brocha também. Meu amigo Doug Caça do Hugo. E aí, Renanzinho? Bora, Fiel, bora os Punhos da Fita. Ela quer, ela quer. Meu amigo Sapinho, tá chegando o aniversário do Sapinho. Alô, Bruna! A minha TF tá em peso aqui hoje. Vai, vai. Vai, vai. Bora, burra. Deixa eu mandar um beijão pra minha esposa, Rafaela Santos. A sua prima Yara e o Eduardo e o Gordo. Tá aqui na retaguarda. E aí, bichado? Tua parada, bichado. Tu vai fuder no céu, piranha. Dentro do helicóptero. Tu vai fuder no céu, piranha. Dentro do helicóptero. Tu vai fuder no céu, piranha. Dinho do Verenge. DJ Dinho é o piloto de Diego. O homem da HB20, você tá na área. É o piloto de Diego, é o copiloto. Oi, oi. Tu vai dar pra um. Tu vai dar pra um. Vou mandando o camarote, moleque. Vai, vai dar ou vai descer? Ô, brabo, ô, brabo. Vai dar ou vai descer? Eu vou deixar pra você escolher. Vai dar ou vai descer? Vai dar ou vai descer? E aí no camarote tá nosso amigo Derek Bombilho. Aproveita. Já avisando que dia 3 tem o Croco a bordo. É o melhor momento. Essa vai dar o que falar. Essa xereca, eu te jogo aqui. Bora, Derek Bombilho, pra cima, garoto. Hoje eu vou parar no Croco. Esse bagulho doido. Senta pro chefinho do jeitinho que ele gosta. Vai ficar chapado, vai ficar depois. Toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma. Eu tô no croco, eu tô no croco, eu tô no croco, eu tô no croco, eu tô no croco. E o nosso amigo Henrique da Pedreira. E aí, fortíssimo Júnior da Pedreira. Feio e ninguém me queria. Só me dava se eu desse melissa. Eu sou patrão agora. Eu tenho uma moto e as novinhas. E agora? As novinhas aqui do croco, elas me adoram. As novinhas aqui do croco. Bora, Igor Neves! Elas me adoram. Chute certo na parada! Kiki, hoje eu bora, Hugo! Hoje eu vou sentar com força. Meu parceiro Raul de tal da área, bora, Raul! Eu só machucando esse piru. Toma, toma! Com o Gordo e o Dinho o bagulho fica doido. Com o Gordo e o Dinho o bagulho fica doido. Com o Gordo e o Dinho o bagulho fica doido. Com o Gordo e o Dinho o bagulho. Artilharia! É agora! Fala, meu parceiro Tiaguinho dos Garoto Red, tá comigo. E tá chegando os 6 anos dos Garoto Red. E vai ser lá no Ponte junto com o aniversário do Dinho. Bora, mascote, bora, mascote. Pardon, Sabrina. E aí, bora, Paulinho. Bora, bora, bora, bora, bora na pressão. Vem do sono, vem fazendo caqueado no gingado. Bora, MT, bora, MT. Olha a galera. Dinho tá tocando, olha o que a galera fala. Quando o Dinho tá tocando, olha o que a galera fala. Só as mulheres que não dependem de homem pra porra nenhuma. Cadê o grito das mulheres sinceras? Uma porra. Que não depende de homem pra nada aí. Porra nenhuma. Só as mulheres que não dependem de homem pra nada. Porra nenhuma. Joga a mãozinha pra cima. Bate na palma da mão. Bate, bate na palma. Bate na palma. Um, dois, já. Uhul. E no nosso telão. RS Boutique. Nunca mais vou. É a Beauty Boutique. Queria o meu coração. Da minha amiga Renata Silva. Agora vai. Olha aqui a primeira dama do MD. Bota aí no telão, neném. Meu amigo Luan também da King Cobos. Diretamente de Barca Arena. Pra vir curtir um som que lhe dá valor aqui. Crocodilo pra ele. E aí, Luan, boa parada, moleque. Aniversário do Leandrinho, é? Vou ficar. Parabéns, moleque, pra você. Muita saúde, muito sucesso. O que me fez? Meu amigo Dieguinho também. E as juvias de gaçado daí, né? Bora, Boninho, Sassá. O que me fez sofrer? Vem dançando, vem, vem. Tá meio grau, tá meio grau, tá meio grau, tá meio grau. Tá meio grau. All you people in the house, get up and scream and shout. Hey, hey. Toma, toma, toma. Trago uma novidade nova. Essa é muito. Nossa amiga Mila, o Emílio. O Cicinho Bobinho. O Leonardo Oliveira também já tá comigo. E o meu parceiro Dentinho dos Põe na Fila. Deixa eu mandar um abraço também aqui. A toda a galera do centro de compras. João Alfredo Shopping que tá comandando a cidade. Bota no telão aí o centro de compras, João Alfredo, neném. E aí, dona Raquel? Bota lá no telão. Bora, bora, detona mais uma assim. Esse é o maior centro de compras do comércio. E tá fechada com o Gordinho. Vem quebrando, vem fazendo caqueado, caqueado, caqueado. Bora, bora, bora, bora. Vai jogando, vai puxando. Olha a galera do Flamenguinho, já tá comigo. E aí, como é que é? Deixa eu mandar um abraço pro meu amigo Chibata do Rock. O prefeito, ele já falou. Hora de tomar um. Bora botar pra arrepiar, puxando tudo assim, ó. Joga, puxa, joga, puxa, joga, puxa, joga, puxa. Vem, vem, vem puxando assim, ó. Só, só. Essa é a música do Fiel. Essa noite vai ser. Prime, Prime. Nosso amigo Caco Caquinho. Homem que comanda o Flamenguinho. E também o pega. E aí, Ciro TJ? E aí, padre? Tá todo mundo aí, ó. Meu irmão Marlon Bitt jogou mãozinha pra cima. Ele tá na companhia do Lauro. E aí, tô me vendo? Sassocadinha. Homem do Lava Jato. Sassocadinha. Você tá dando a ver. Sassocadinha. Você tá dando a ver. Agora, agora, já. Fica de lado, toma de pum. Fica de lado, toma de pum. Fica de frente, toma de pum. Toma de pum. Toma de pum. Toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma. O nosso amigo Felipe, o filho do Nhoca. Toma, toma, toma. Também tá comigo. Toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma. Vem fazendo caqueado, bola de vai. Bora, vai, vai. Gordo, Dinho, Presão. pressão. Gordo e Dinho pressão. DJ Mohan que tá tocando. Pode o bagulho. Tá botando meu papo. Meu amigo Nicolau. Esse é do tempo do maracujá, moleque. Esse é velha guarda. E aí, moleque? O empresário Lulo, Paulo Vindo do Petróleo. A fronteira com a galera do Bujaru. Fortíssimo Júnior da Pedreira também. E aí, Júnior? Nosso amigo Henrique. Da companhia do Gil aí, ó. Bora, Henrique! O copo dessa piranha. Eu que sabotei o copo dessa piranha. Botei uma bala boa, bala. Bora, bora, bora, bora, Boninho, bora, vai! E meu amigo Deco da XP! Ele já tá aqui no som, ele gosta, alô Ricardo Rios! Bora, Lorena Reis! Toma, toma, toma, toma, toma, toma, vem dançando, vem fazendo caqueado! E o Camarim Estética e Boutique, Rafaela Santos no telão. E por sinal, ela tá aqui na retaguarda, só de boa. E aí, se liga no som. Agora, mascote, como é que é? Bora, Paulinho. Tiaguinho dos Garotos do Regi também. Ele e a sua esposa, obrigado, Tiaguinho. Dia 8, já confirmado. 6 anos, papai. Dos Garotos do Regi vai ser o bicho. Lá do Puncho! Prepara, Thiaguinho! Tradição, né, moleque? Ítalo Bigodinho. Terror das meninas. E quem tá na área também? O nosso amigo particular, parceiro Paulinho. O padre Paulinho. O gigante compadre Paulinho chegou. Tá na retaguarda, só de boa. Vai pra cima, Paulinho. Não vou ficar. Grande compadre Paulinho. Você. Não vou ficar longe de você. Meu amigo Esquio. E o sobrinho amor Pamela. E não vou te ver. Nosso Lorde Alô acontece. E aí, Barros? Olha o Barros. Viviane Batidão, DJ Júnior Vidal e DJ Betinho estabelece. Murilo Varela. Sucesso absoluto. Ele também já tá aqui, ó. Mais uma vez embriagado. E o seu cheiro impregnado. Que tal essa aqui? DJ Mike. Fazer o caldo com o coração entrou na boca. A minha saudade já tinha tomado. Edgar Metralha e a família. Trocou o rádio, bora Felipe Freitas. E aí, Marcos Serra. Manda coragem pra dizer que não. Bebi ninguém para ele no seu colchão. Chego apaixonado e saio arrependido. Amava os dois, saindo prejuízo. Manda coragem pra dizer que não. Bebi ninguém para ele no seu colchão. Já. E a Miúzi diz: a marca do momento. Alô, seu filho, alô, dona Josi. Olha no telão aí, ó. Na sala, no chão me deito. Esse é o diz mais top do Brasil. Solidão me amparo. E é fechada com o Gordinho. Essa parceria de 4 anos de sucesso. Agora, soquinho, bora, dona Josi! Laje envenenada tá na área. E aí, Laje? Um abraço do Dinho! Dinho! Dinho! O nosso amigo Fábio Roquet. E aí, Fábio? Porque eu mereço. Nosso amigo Príncipe Alex, esse é velha guarda, moleque. Conhece a trajetória do Gordinho desde o tempo dos trios elétricos. Quero fazer tudo que sempre quis, que eu mereço. E o nosso amigo Júnior Alvarenga, esse é mais um que é velha guarda. Esse é do tempo do esquema bar. E aí, moleque? Bora, bora, bora. Bora, William despintado. Bora, bora, bora. Olha o bola. Olha o bola. GDK tá comigo. Voltar pra mim, tô com saudades de ti. Eu te amo, amor. Volta logo, por favor. Não dá mais pra viver. Eu só quero morrer. Só quero ter você aqui, amor. Sentir o gosto do teu beijo. Teu corpo encostando no meu corpo. Não dá para viver sem ti. Como é que você tá? Estou sozinha, sofrendo, precisando de você. Vamos lá! Só quero que me diga, amor, me diz logo, por favor. Oh, oh. Só quero que me diga, amor, se me ama, me diz logo, por favor. Oh, oh, oh, oh. Me diz logo, por favor. Só a mulher que gosta de dinheiro aí, dá um grito bem alto. Duas paixões me dividem. Isso, canta, bem alto, vai. O que fazer se tenho que escolher? Já, filho. Está tão difícil esconder um danão. Se escolher amar. O que pensa que eu sou? Fique com ele. Quando te vi, o amor renasceu dentro de mim. Como no sonho me fez voltar a sorrir. E aí, Thiaguinho? E o meu coração bateu forte por ti. Ao teu lado agora eu sou feliz, amor. Quando eu te vi, quando eu te vi, gostei também. E a cantada que eu te dei, não sei, estava tremendo. E agora? Quando fui te beijar, beijei. Quando te abracei, naquela noite falamos de estrelas. Prometi ligar. Ligou. E você me perguntou. Joga a mão pra cima e faz o coração. Faz o coração. Todo nosso amor. Agora, agora. Te amo tantão assim, ó. Te amo tantão assim, ó. Te amo tantão assim, assim. Ah, vocês estão afim, então toma mais uma agora. Mais uma. Galera da segunda pop. Galera da segunda pop. Galera da segunda pop. Por que ainda toma? Ó, ó, bora, maninho. Bora no batidão assim. Olha o Sarará, o rei dos acessórios do Arapari. O Jefferson da Vivo tá aqui. Bora, vai. aqui o Evelyn, a Chayane, a Tássia, a Vitória, a galera de Santa Bárbara. Toma, toma, toma, Boninho, toma, Boninho. Bora, bora, Thiago. E a nossa amiga Sueli de Itaí. Sueli de Itaí. A mulher dos calçados já tá aqui, ó. E toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma. Bora, Boninho. Vai arrepiando. Davi Cadeirante e o meu maninho Sassá já tá comigo. Bora Sassá, bora Sassá, passa o pano. Tava no fluxo, avisando a via no grau, sabe o que ela quer? Márcio da Vivo, ele disse eu não poderia ficar de fora dessa. Já tá aqui marcando presença, seja bem-vindo, Márcio. E aí, Márcio, toma, já! Dentada, dentada, dentada. E toma essa dentada, toma essa dentada, toma essa dentada. Olha meu animal, tá ali a dentada, tá ali, tá ali a dentada. Vai, vai, Boni, vai, Boni. Toma dentada, toma, Boni, toma dentada. Pianinho, pianinho, pianinho. Bora, pianinho, olha o pianinho, olha o pianinho. Bora, Marcinaldo! E aí, Caco Caquinho? E aí, Sassá? É o animal! Qual foi esse bagulho aí, mano? Agora o bagulho doido, ó. E aí, gordo do coqueiro? Só pressão, pressão. Bora, bora, bora da pressão. Bora pra cima, Marquinhos. Ele também é do tempo do esquema. E a primeira dama, Dona Anny, tá comigo. E aí, Marquinhos? E a minha amiga Bruna também disse, gordo. Do tempo do... Mexendo no HD agora, já. Gordo e Dinho Pressão. DJ Gordo e DJ Dinho Pressão. Gordo e Dinho Pressão. Ah, agora. Esse tom de voz eu reconheço. Mistura de medo e desejo. Tô aplaudindo a sua coragem. Esse microfone aí, cara. Só... O nosso amigo bebê do comércio. Uma loucura da minha. Ele tá no cru correndo. Mas quando ouvi sua voz, respirei aliviado. E aí, Lourinho? Tanto amor guardado. Natália Jimmy, família Bicho da Cabanagem. Tempo na área. Se prendendo à toa, por vontade da pessoa. Raíssa Nogueira, Beatriz Silva. Um abraço seguro, vamos dançar. Agora Yuzi Garcia, Arley também. Segura, Arley. O Gordo do Coqueiro, o Valdinho dos Caixa Baixa também, o Alanzinho Gostinho, Murilo, Arondinho também, tá na área. Foi melhor do que eu imaginei. Todo mundo aí, né? Se soubesse, eu tinha feito antes. O Alanzinho é a primeira, tá bom, gente? Olha o Leonardo de Vieira, tá dormindo em pé, de gaçado. E a minha amiga Fernanda Tavares já tá comigo. E aí? Bom, a gente fica só no caqueado, ó. A gente se prendendo à toa, por vontade da pessoa. prepare, Paulinho gosta. Meu amigo Augustinho lá de Garapé Mirim, ele já tá aqui também. E aí, Augustinho? Marlon, para meus vizinhos aí, Jefinho, é a galera do setor. Meu amigo Márcio, ele e o Juninho Doverinho.